Eu quero estar preparado para uma longa jornada, são 360 e poucos dias. Em Deus espero um milagre. Eu espero, Senhor, que esse ano seja um milagre, que eu consiga superar minhas barreiras. Me ajuda, Jesus misericordioso. Me ajuda, Jesus poderoso. Me ajuda, Jesus. Eu vou conseguir. Eu vou esperar. Em Deus espero um milagre. Você está escutando? É sério isso, gente. Não é uma música, não. É uma bandeira. É uma atitude de oração. Eu tomo posse da cura. A minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Senhor Deus de misericórdia e de bondade, nessa hora da misericórdia, pelas ondas do rádio, entre na casa, na vida, na família de todas as pessoas. Afastai todo mal, afastai toda discórdia, afastai toda desavença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus esteja sobre a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.